faz pra merecer, porque todo mundo quer, mas poucos querem fazer. Se vale o ditado que querer é poder, você pode, mas tem que fazer por merecer, porque todo mundo quer dinheiro, status, fama, mas poucos querem a luta e levantar da cama. Nada como ter o luxo depois de sair da lama, diz o dito popular, morre o homem, fica a fama. Tem coisa melhor lutar e conquistar, correr atrás do sonho pra depois vibrar. Neguinho já pega pronto, tipo eu que fiz, e aí só consegue ver o próprio nariz. Reclama muito e não faz quase nada, e tu sabe, né? A que se faz, a que se paga. Eu não tô aqui pra falar o que é certo, mas passa a perna em todo mundo e ainda se acha esperto. Aí não, né? Queria andar de carro novo, queria tirar onda, queria ter o amor do povo, mas não queria pagar conta. Aí não dá, né? Queria andar de carro novo, queria tirar onda. E quem não quer, hein? Queria ter o amor do povo, mas não queria pagar conta. Tiveram 15 minutos por aqui, o que no rap a gente chama de wannabe. Wannabe, você querer ser o que não é, o que nos olhos de Garrincha tudo Zé. Zé Povinho, que entra na fila pra ser driblado, acha que faz parte do jogo e fica sossegado. Até entra na guerra, mas não escolhe o lado, o típico laranja que é ousado. Fala sério, como consegue dormir sossegado? Fala sério, viver sem deixar nenhum legado. Não quero cultura inútil, quero algo de verdade. Sabedoria, dividir e não repartir a cidade. Quero o sorriso daqueles que não sorriam, que foram esculachados e tratados como lixo. É que a maioria daria um livro por dia sobre arte, honestidade e sacrifício. Como é que pode? Queria andar de carro novo, queria tirar onda.